O cardápio, por favor. Pode me trazer meia porção de feijoada. Eu prefiro churrasco. Para a sobremesa, um mousse de manga e depois um cafezinho. Para mim, um chopp. Eu prefiro um suco de laranja.